armas de assalto, vai buscar depurador, conversivo importado num país medíocre onde a miséria toma conta. Em vez de estudar, o moleque tá metendo bronca pra andar de pênis novo, pra sonhar corte blindado, pra ter casa na praia e no pescoço os ouro pendurado. Vai roubar e deixar a sociedade em choque, pânico total, fazendo um arrastão no shopping, combatendo o inimigo, quer tomar o seu lugar, defendendo o que é seu, dando tiro de AK pra mostrar que segurança não existe mais, trocando com a polícia as munição que vem do Paraguai. Direto no radinho faz o contato, desce droga e armamento na carreta com fundo falso. Paraná, Brasil, região sul localizado, não é São Paulo, mas tem armamento pesado. Bandido com muita disposição, os armamento pesado e fuzil de precisão, pra invadir as agências e catar o gerente moscando, com as verdes no bolso, botando terror e pânico. Menino no apetite pra invadir os correios, pra ter carro e moto da hora e muito armamento. Pagar de Mont Blanc, roupa de marca e camisa de grife, só progresso pilotando um back da elite, na humildade representando os irmão. A firma a milhão é João Campo Mourão. Assim que é o bang acionou os mano, vai, pega as armas, colete e cata ônibus do Paraguai. Cola na frente, atira no para-brisa, o motorista para aí, meu amigo. É só alegria, é nós por nós mesmo, envolvido na missão, produzindo no Brasil, Paraná, Campo Mourão.